Faixa 3. O conto do polipífero. Todas as criaturas que evoluem acompanham mudanças no mundo. Mudanças no clima, na temperatura, nas chuvas e algo mais complexo, porque tem relação com o tempo evolutivo. Mudanças em outras linhagens que também estão em evolução, como predadores e presas. Algumas criaturas em evolução alteram, por sua própria presença, o mundo em que vivem e ao qual têm de se adaptar. O oxigênio que respiramos não estava aqui antes de as plantas colocarem-no onde ele está. De início venenoso, ele forneceu condições radicalmente alteradas que a maioria das linhagens animais foi forçada primeiro a tolerar e depois a depender delas. Em uma escala de tempo mais curta, as árvores em uma floresta madura habitam um mundo que elas próprias criaram ao longo de centenas de anos. O tempo necessário para transformar simples areia em uma floresta clímax. Evidentemente, uma floresta clímax também é um ambiente rico e complexo ao qual diversas outras espécies vegetais e animais adaptaram-se. Uma vez que a palavra coral designa tanto o organismo como o material duro que ele constrói, cederei a um capricho e adotarei de Darwin o termo mais antigo, polipífero, para designar o organismo coralino que narra esse conto. Os organismos coralinos ou polipíferos transformam seu mundo no decorrer de milhares de anos, construindo sobre esqueletos mortos de suas gerações passadas, formando assim imensas montanhas subaquáticas, barreiras resistentes à água. Antes de morrerem, os corais combinam-se a incontáveis outros corais e condicionam o mundo no qual futuros corais viverão. E não só os futuros corais, mas futuras gerações de uma imensa e complexa comunidade de animais e plantas. A ideia de comunidade será a principal mensagem deste conto. As casas que pontilham a orla esquerda da ilha dão uma ideia da escala. A imensa área clara ao redor da ilha é o recife do qual a ilha é apenas a ponta mais alta, coberta de areia feita de coral esmagado, boa parte dele passado pelo trato digestivo de peixes, na qual cresce uma vegetação de variedade limitada, sustentando uma fauna também ilimitada de animais terrícolas. Para objetos totalmente feitos por seres vivos, os recifes de coral são grandes. Sondagens mostraram que alguns têm muitas centenas de metros de profundidade. A Ilha Heron é apenas uma das mais de 1.000 ilhas e quase 3.000 recifes que compõem a grande barreira de coral que contorna em arco o noroeste da Austrália por quase 2.000 quilômetros. Muitos dizem, ignoro com que veracidade, que a Grande Barreira de Coral é o único indício de vida em nosso planeta grande o suficiente para ser visível do espaço. Afirma-se também que ela é o lar de 30% das criaturas marinhas do planeta. Mais uma vez, não tenho certeza do que isso significa, o que está sendo contado. Seja como for, a Grande Barreira de Coral é um objeto absolutamente extraordinário e foi todo construído pelos pequenos animais parecidos com anêmonas do mar, chamados corais ou polipíferos. Os polipíferos vivos ocupam apenas as camadas superficiais de um recife de coral. Debaixo deles, até uma profundidade de centenas de metros em alguns atóis oceânicos, estão os esqueletos de seus predecessores compactados formando calcário. Hoje, só corais constroem recifes, mas em eras geológicas anteriores eles não tiveram esse monopólio. Em vários momentos, recifes também foram construídos por algas, esponjas, moluscos e vermes tubulares. O grande sucesso dos organismos coralinos parece nascer de sua associação com algas microscópicas que vivem no interior das células desses organismos e realizam a fotossíntese nos baixios iluminados pelo Sol, beneficiando em última instância os corais. Essas algas, chamadas zooxantelas, possuem uma variedade de pigmentos coloridos para captar luz, o que explica a aparência vividamente fotogênica dos recifes de coral. Não é de admirar que se pensasse outrora que os corais fossem plantas. Eles obtêm boa parte do seu alimento do mesmo modo que as plantas e competem por luz como elas fazem. Só se poderia mesmo esperar que assumissem formas semelhantes. Ademais, suas lutas para fazer sombra e não ficar à sombra levam toda a comunidade de corais a adquirir uma aparência que lembra uma cobertura florestal. E como qualquer floresta, um recife de coral também é lar de uma grande comunidade de outras criaturas. Os recifes de coral aumentam imensamente o ecoespaço de uma área. Como disse meu colega Richard Saltwood em seu livro The Story of the Life, onde sem ele haveria apenas uma superfície de rocha ou areia encimada por uma coluna de água, o recife fornece uma complexa estrutura tridimensional com grande quantidade de superfícies adicionais dotadas de muitas fendas e pequenas cavernas. As florestas fazem coisa parecida, inflam a área efetiva da superfície disponível para atividade biológica e colonização. Aumento do ecoespaço é o tipo de coisa que se espera encontrar em comunidades ecológicas complexas. Os recifes de coral abrigam uma imensa variedade de animais de todo tipo que se aninham em todos os cantos e refúgios do prodigioso ecoespaço oferecido. Algo semelhante ocorre nos órgãos de um corpo. O cérebro humano aumenta sua área efetiva e, portanto, sua capacidade funcional com elaboradas dobras. Talvez não seja por acidente que o coral cérebro se pareça tanto com o nosso órgão do pensamento. O próprio Darwin foi o primeiro a compreender como se formavam os recifes de coral. Seu primeiro livro científico, depois de seu livro de viagens, A Viagem do Beagle, era um tratado, Coral Reefs, que ele publicou quando tinha apenas 33 anos. Analisemos o problema de Darwin como vemos hoje. Darwin não teve acesso à maior parte das informações importantes para elaborar a questão ou resolvê-la. Na verdade, ele foi espantosamente presciente em sua teoria sobre os recifes de coral, tanto quanto seria em suas mais famosas teorias sobre a seleção natural e a seleção sexual. Os corais só podem viver em águas rasas. Dependem das algas em suas células e essas, obviamente, precisam de luz. As águas rasas também são boas para as presas planctônicas com as quais os corais suplementam sua dieta. Os corais são residentes dos litorais e podemos encontrar recifes de franja rasos acompanhados às costas tropicais. No entanto, o intrigante é que também podemos ver corais cercados por águas muito profundas. As ilhas oceânicas de coral são cumes de altas montanhas submersas construídas por gerações de corais mortos. Os recifes de barreira são uma categoria intermediária que acompanha a linha da costa, porém mais distante do que os recifes de franja e separados da terra firme por águas mais profundas. Mesmo no caso de remotas ilhas de coral totalmente isoladas em alto mar, os corais vivos estão sempre em águas rasas, próximos da luz, onde eles e suas algas podem florescer. Mas a alga só é rasa por cortesia das gerações anteriores de corais nos quais eles se assentam. Darwin, como mencionei, não tinha todas as informações necessárias para apreender toda a extensão do problema. Foi preciso que se fizessem sondagens em recifes revelando a existência do coral compactado em grandes profundidades para que hoje soubéssemos que os atóis de coral são topos de imensas montanhas submarinas feitas de corais muito antigos. Na época de Darwin, a teoria prevalecente era de que os atóis eram incrustações superficiais de corais nos topos de vulcões submersos que jaziam só um pouco abaixo da superfície. Com essa teoria, não havia nenhum problema a resolver. Os corais só cresciam em águas rasas e eram os vulcões que lhes davam a sustentação necessária para encontrar essas águas. Mas Darwin não acreditou nessa hipótese, apesar de não ter como saber que o coral era tão profundo. A segunda façanha presciente de Darwin foi sua teoria. Ele supôs que o fundo do mar baixava continuamente nas vizinhanças do atol, embora se elevasse em outras partes, como percebeu ao encontrar fósseis marinhos nos cumes andinos. Isso, evidentemente, foi muito tempo antes da teoria da tectônica de placas. Darwin inspirou-se em seu mentor, o geólogo Charles Lyell, que acreditava que partes da crosta terrestre subiam e desciam relativamente umas às outras.